O Centro da Juventude Jardim Naipi, em Foz do Iguaçu, abre suas atividades de 2014, com projetos voltados para a área de educação, cultura e prática de esportes, para atender jovens iguaçuenses entre 12 e 18 anos de idade. Serão ofertadas 680 vagas, divididas entre 18 atividades oferecidas. As inscrições iniciam nesta segunda-feira e se estendem até sexta-feira na sede do Centro da Juventude das 8h30 às 11h30 e das 14h até às 17h, exceto para balé, jazz, inglês e espanhol, que serão realizadas entre os dias 24 e 28 de fevereiro, das 9 às 11 e das 14 às 17h. O atendimento será realizado em 3 turnos, manhã, tarde e noite. O Centro da Juventude Jardim Naipi funcionará de segunda a segunda, com atividades também nos finais de semana. Para realizar a inscrição, os documentos necessários são duas fotos 3x4, cópia do RG e CPF do pai, mãe ou responsável, cópia do RG ou certidão de nascimento do aluno, cópia do comprovante de residência, conta de água ou luz, declaração de matrícula escolar do aluno. O Centro da Juventude está localizado na rua Vicente Celestino, número 410, no bairro Jardim Naipi. Para informações, o telefone para contato é 45-3901-3459. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.